Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica, trabalhando o capítulo 17, segundo Crônicas 17. Repito para você que está acompanhando, segundo Crônicas 17. E eu tenho certeza que esse texto vai falar muito ao nosso coração. Mas antes disso, leio uma mensagem que o irmão Everson nos enviou. Ele retirou essa mensagem do GIF e diz assim: Bom dia, nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. 1 João 3,16. Ao olharmos para Cristo, compreendemos que o amor verdadeiro não busca interesses próprios, não espera retribuição e não desiste diante das dificuldades. É um amor que serve, que perdoa e que se doa. Mesmo quando somos infiéis, Deus continua fiel. Mesmo quando nos afastamos, Ele permanece de braços abertos, pronto para nos acolher novamente. Vamos orar? Senhor Jesus, ensina-me a amar como tu amas, que minhas palavras e ações revelem tua graça. Perdoa-me, fortalece a minha fé e usa-me para espalhar teu amor ao mundo. Amém. Louvado seja Deus por esse texto que já fala muito sobre o que nós vamos ver no capítulo 17. É um capítulo especial, não é longo, capítulo pequeno, mas que tem algumas lições extremamente significativas para a nossa vida. Diz assim o texto: Então, Jeoshafat, ou como nós dizemos, Josafá, o filho do rei Asa, passou a reinar em seu lugar e fortaleceu-se contra Israel. Posicionou suas tropas em todas as cidades fortes de Judá e dispôs guarnições militares na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que seu pai havia conquistado. Só para lembrar aqueles que estão iniciando, então, quando o texto diz fortaleceu-se contra Israel, diz respeito ao reino do norte. E quando fala de Judá, diz respeito ao reino do sul. O versículo 3 diz assim: Yahvé caminhava com Josafá, pois sua atitude foi aquela que de início seguira seu pai e não se deixou seduzir pelos cultos aos Baalins. Antes, buscou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos e não imitou as práticas pecaminosas do povo de Israel, reino do norte. Por esse motivo, Yahvé, o Senhor, entregou o governo do reino em suas mãos. E todo o Judá, reino do sul, trouxe presentes a Josafá e ele acumulou muita riqueza e glória. Seu coração se despertou para seguir corajosamente os caminhos de Yahvé, o Senhor, e ele retirou de Judá, reino do sul, os altares idólatras e os tótens pagãos chamados de postes ídolos. No terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes Ben-Hail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías para ensinarem nas cidades de Judá. Perceba, ele montou uma escola, ele montou um centro de formação teológica, um centro de formação da palavra do Senhor, da vontade do Senhor, da lei do Senhor. Versículo 8. Com eles foram os levitas Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Simaramote, Jonatas, Adonias, Tobias, Tobiadonias e os sacerdotes Elisama e Jeorão. Eles percorreram todas as cidades do reino de Judá. Olha que coisa grandiosa. Percorreram todas as cidades do reino de Judá, levando consigo o livro da Torá, a lei de Yahvé, o Senhor, e dedicando-se à ministração e ao ensino ao povo. Irmãos, olha que precioso. Eles foram por todas as cidades do reino de Judá, reino do sul, e levaram o livro da lei. Basicamente, nesse momento, ainda estamos falando do Pentateuco, cinco primeiros livros da nossa Bíblia, tá bem? E dedicaram-se à ministração e ao ensino do povo. Então o temor do Senhor caiu sobre todos os reinos da terra que estavam ao redor de Judá, de modo que não ameaçavam nem guerreavam contra Josafá. Alguns dos filisteus traziam presentes a Josafá, além da prata que pagavam como tributo. Os árabes lhe ofereceram dos seus muitos rebanhos, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Assim Josafá ia se tornando cada vez mais poderoso, conhecido, edificou fortalezas e cidades armazéns em Judá e mantinha muita munição nas cidades fortes de Judá, bem como soldados, guerreiros, treinados e destemidos em Jerusalém, capital do Reino do Sul, tá bem? Esse, portanto, é o número deles, segundo as suas famílias em Judá. Eram comandantes de 1.000, o chefe Adná, com 300.000 homens treinados para o combate. Em seguida, o líder Joaná, com 280.000. Depois, Amazias, filho de Zicre, que se apresentou voluntariamente para o serviço de Yahvé com seus 200.000 homens valentes. De Benjamim, Eliadá, homem nobre e corajoso, com 200.000 soldados armados de arco e de escudo. Depois dele, Josabad, com 180 homens treinados para a batalha. Esses eram os homens que serviam o rei, além dos que estavam estrategicamente posicionados nas cidades fortes por toda a terra de Judá. Irmãos e irmãs, eu vou fazer uma conclusão temática, mas eu só quero lembrar para aqueles que tiverem interesse, que quando nós estudamos o Oriente Médio, nós começamos pelos seminômades. Começamos a estudar pelos seminômades. Então, eram pequenos vilarejos, pequenos agrupamentos, às vezes famílias, que ocupavam um determinado lugar. Depois avançamos para os nômades, já com um número maior. Depois as tribos vão se fortalecendo até que as cidades, ainda cidades pequenas, se comparado com os nossos dias, as cidades que vão surgindo. E então, quando se fala o nome da cidade, nós temos que pensar naquele momento em cidades comparado conosco, cidades pequenas. E posteriormente, as cidades, nós vamos ter então os primeiros impérios, também pequenos impérios. Não estamos falando de grandes impérios em regra. Em regra, estamos falando de pequenos impérios. Essa é a história do Oriente Médio. E há uma oscilação de poder. Então, seminômades, nômades, cidades, pequenos impérios, grandes impérios, mas tudo isso, se comparado com os nossos dias, é um número bastante insignificante, numericamente falando. Mas é claro que quando uma cultura vai se fortalecendo, nós temos o surgimento de uma linguagem, de um idioma. Quando nós estamos falando de cultura, nós vamos vendo o surgimento de aspectos ideológicos, nós vamos vendo o surgimento de cultos aos deuses, cada lugar, então, vai adorar um deus aqui, outro deus acolá. Alguns se destacam, e assim por diante. Questões ideológicas, com o passar do tempo, um refinamento na questão econômica. Não é possível negar que desde o momento das famílias, dos troncos familiares, surgem as questões políticas, as questões sociais, estatutos para toda a sociedade e, como eu disse, questões ideológicas. Então, eu recomendo para você o estudo desse processo no Oriente Médio. Só aí que você entende, começa a entender, e a partir daí você vai entender até o que está acontecendo hoje. É um conflito que tem milênios. E a resposta a esses conflitos não é simplista. Nem pode ser simplista. Há questões de conflitos, de linguagem, de culto, e outros elementos culturais que atravessam os séculos e os milênios. Muito importante isso para que nós não levantemos bandeira A ou bandeira B. Só aí que nós começamos a entender os povos, o surgimento dos povos e a consolidação dos povos. E eu aqui, embora esteja falando da realidade do Reino do Norte e do Reino do Sul de Israel, já é uma fase bastante avançada, porque eles começaram do tronco de Abraão, os árabes também, com Ismael, não estou tomando nenhuma posição, é que simplesmente estou dizendo para você que são questões milenares. Quando eu vejo na mídia as pessoas falando como se os problemas fossem resolvidos. Até agora, com um tratado de paz, não. Não vão se resolver os problemas com um tratado chamado de paz, porque esses conflitos que estão debaixo do tapete precisam ser totalmente resolvidos. Senão, uma hora surge uma questão, outra hora surge outra questão. E aí você entenda a minha palavra com o máximo de isenção possível. Estamos falando de 2 Crônicas, então estamos falando de Israel, Reino do Norte, Reino do Sul. Mas essa questão, essa trama, esse urdume, essas teias ali do surgimento do Oriente Médio é uma questão mais complexa do que comentários rasos que a gente vê na imprensa. Ok. Irmãos, prestem atenção para a gente captar mesmo. O mau exemplo é mais poderoso que muitas armas. O mau exemplo é mais poderoso que muitas armas. Por isso, o rei Josafá, cujo nome hebraico significa Yahvé é juiz, olha só, que coisa linda, né? Yahvé é juiz, estamos falando do reino teocrático de Israel. Então, sempre há uma menção acerca do Deus de Israel. E aqui temos o nome, Yahvé é o juiz. Ele procurou se afastar da má influência do Reino do Norte. Se o mau exemplo é poderoso, mais poderoso que muitas armas, o bom exemplo também. E ele procurou se afastar da má influência do Reino do Norte, dos maus exemplos, e procurou se apegar a bons exemplos. Mediante as seguintes providências. Olha só que coisa linda. Em primeiro lugar, ele procurou seguir os exemplos piedosos de Davi. É da escola de Davi. É influenciado por Davi. Ele foi buscar referências no que se tinha de melhor, que foi o rei Davi. Ele procurou exemplos piedosos de Davi. Em segundo lugar, ele buscou a presença de Yahvé e procurou vivenciar seus mandamentos. Aliás, se todos ali procurassem a presença de Yahvé, nós não teríamos uma série de problemas. Mas, infelizmente, Yahvé não é o único Deus ali adorado. Mas Josafá buscou a presença de Yahvé e procura vivenciar seus mandamentos. Procurou vivenciar os seus mandamentos. Em terceiro lugar, ele rejeitou completamente todo tipo de idolatria. Ah, Senhor, opera isso no nosso meio. Que todos nós, em toda a terra, rejeitemos completamente todo tipo de idolatria. Veja, idolatria não é só aquelas que são feitas com gesso, aquelas que são feitas com madeira e outros elementos. Não, idolatria é tudo aquilo que é colocado em primeiro lugar na sua vida. Há ídolos de toda a natureza. E ele rejeitou completamente todo tipo de idolatria e as influências pagãs dos cultos a Baal. Hoje não há culto a Baal explicitamente, mas as influências pagãs ou influências do paganismo estão presentes. Em quarto lugar, com fé e coragem, ele destruiu os postes ídolos, esses elementos onde as pessoas buscavam adorar, buscavam uma palavra, buscavam um oráculo, a gente diz, uma resposta às suas questões. Ele teve a coragem de eliminar os postes ídolos erguidos em suas terras, como nós vimos no versículo 6 e também descritos no capítulo 14, verso 3. Em quinto lugar, coisa assombrosa para aquele momento, ele fundou uma obra missionária, fundou uma obra missionária para ensino religioso. Nós só vamos ver escolas, por exemplo, filosóficas, lá na Grécia. E aqui nós já temos um exemplo em Israel de alguém que busca fundar uma obra missionária. Entre o povo de Israel, claro, você tem exemplos: Abraão, Isaque, Israel. Depois você tem Moisés, Josué, é uma transmissão de ensinamentos, é verdade. Mas uma escola elaborada, pensada, indo de cidade em cidade, fundando uma obra missionária, é uma coisa de uma grandeza imensa para aquele momento. Ele funda uma obra missionária para o ensino religioso, versículo 7 a 9. Bem, esses procedimentos, esses que demonstram, desde tempos imemoriáveis, que os verdadeiros reavivamentos têm fundamento no estudo, na obediência, na pregação da palavra de Deus. Depois Jesus vai, séculos mais tarde, mandar cumprir a grande comissão de ir fazer discípulos de todas as nações, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo aquilo que ele ensinou. Veja, é bem mais tardio, é bem posterior a esse momento. E ele foi um homem na história responsável por difundir a obediência à pregação na palavra de Deus. O resultado da atitude de Josafá permitiu ao Senhor agir do seguinte modo: não que Deus dependa do homem para agir, não é isso, mas Deus espera que nós desejemos a sua presença. Ele não impõe a sua presença. E ele encontrou em Josafá alguém que permitiu que ele operasse através da sua vida. Nesse caso, nós voltamos para contagem, uma outra contagem. Em primeiro lugar, com essa obra missionária, ele abençoou a sua própria vida e abençoou a sua obra. É o que se chama de vida e missão. Abençoar a sua vida e abençoar a obra. Versículo 3, em relação direta com Mateus 28, 18 a 20, que eu mencionei para você agora. Em segundo lugar, ele confirmou o seu próprio reino, vida em missão, concedendo-lhe apoio efusivo de toda a nação e grande prosperidade. Olha só, um apoio efusivo, festivo, uma grande comemoração daqueles que estavam próximos a ele, um apoio marcante, decisivo, até de outras nações, e grande prosperidade para o seu reino, o reino do sul, o reino de Judá. E, em terceiro lugar, ele consegue uma proteção inviolável, impedindo que outras nações, a começar do Reino do Norte, ameaçassem o Reino do Sul, que se chamava Judá. O Reino do Norte passou a ficar com o nome de Israel, mais localizado próximo de Samaria, para você se situar, e ele, com isso, teve a proteção de Deus. Isso foi inviolável e ninguém ameaçou o Reino do Sul, ou seja, Judá. Judá, Benjamim, predominantemente, e um bom segmento de Manassés. Trazendo, o que isso resultou, pastor? Isso trouxe o shalom, trouxe a paz, trouxe a prosperidade para toda a nação. Não é teologia da prosperidade, não, onde se faz expropriação do povo em nome da prosperidade, quando se faz uma fé mercadológica. Não, ele trouxe um shalom, e o shalom é marcado, caracterizado pela paz e prosperidade para toda a nação. Eu ampliaria, mas agora não vou fazer. O shalom é até maior do que a paz para o israelita, é maior para o judeu, é maior do que a paz, é maior do que a prosperidade, diz respeito à presença de Deus, diz respeito à palavra de Deus, à obediência ao Senhor. Esse shalom é algo extremamente significativo. E ele trouxe o shalom. Deus mandou o shalom para ele. Então, com tudo isso que eu mencionei, e mais ainda, esse shalom que trouxe paz, alegria, bondade, longanimidade, amor, perseverança e tudo mais que o fruto do Espírito menciona. Paz e prosperidade para toda a nação. Louvado seja o nome do Senhor pelo capítulo 17 de 2 Crônicas e pela vida e o reinado de Josafá, filho de Asa. Repito, o reinado de Josafá, filho de Asa. Louvado seja o Senhor por sua vida e pela sua obra missionária. Eu espero que você tenha a mesma coragem que ele tenha. Siga os exemplos de homens piedosos, busque a presença de Yahvé, procure viver segundo os mandamentos, rejeite completamente todo tipo de idolatria. Diga para o Senhor: Senhor, tira qualquer coisa que está ocupando o primeiro lugar na minha vida, qualquer coisa ou pessoa. Tire toda a influência pagã da minha vida. E com fé e coragem, você peça ao Senhor: destrua os postes ídolos erguidos no meu coração. Funde uma obra missionária na minha própria vida e através da minha vida. Que eu seja um instrumento de ensino religioso. Samuel vai ser também conhecido por isso, né? O único juiz, profeta e sacerdote. Samuel entra para a história fundando a escola de profetas. E você tenha coragem para fazer isso. Esses procedimentos que demonstram, desde tempos antigos, que os verdadeiros reavivamentos, nós temos muita coisa chamada de avivamento, mas o verdadeiro avivamento não é um ataque histérico coletivo. Os genuínos avivamentos tem fundamento no estudo, muita obediência, muita fidelidade à pregação da palavra. O resultado e a atitude de Josafá sejam um exemplo para mim e para você, e permita que o Senhor possa agir desse modo, abençoando nossa vida e missão, confirmando o nosso ministério, concedendo um apoio das pessoas ao nosso redor, e que isso, Senhor, encontre espaço para nos proteger de todo mal, impedindo que qualquer coisa que vem do mal nos alcance e trazendo shalom. Louvado seja o nome do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder, a consolação, o shalom do Divino Espírito, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém.